falsos amigos não tão comigo. Quem ficou do meu lado, certeza tá rico. Jovem negro milionário, inveja o meu sorriso. Só que eu ando a fazer grana quando tô dormindo. Quem diria que esse menor ia chegar tão longe? Quem diria? Sem tempo pra atender o telefone, eu e minha mãe em casa. Virava noites com fome, hoje eu conto dinheiro igual família Al Capone. E nanana, vários vão falar mal, mas eu não posso recuar. Vários vão armar Troia para poder te parar. Nego não abaixa cabeça se o alemão tentar, porque só você sabe o teu lugar. Lembre ao chorar os seus motivos pra sorrir. Lembra de Deus dizendo tu vai conseguir. Era desacreditado, mas hoje eu tô aqui. Você é o motivo de parar ou persistir. Falsos amigos não tão comigo. Quem ficou do meu lado, certeza tá rico. Jovem negro milionário, inveja o meu sorriso. Só que eu ando a fazer grana quando tô dormindo. Falsos amigos não tão comigo. Quem ficou do meu lado, certeza tá rico. Jovem negro milionário, inveja o meu sorriso. Só que eu ando a fazer grana quando tô dormindo. Mas assim que a vovó melhorar, eu vou levar seu ovo de Páscoa, diamante negro. Eu não esqueci não que você gosta de diamante negro. Tá bom então, meu filho. Deus te abençoe e proteja você de todos os maus. Te amo.